coordination with the Center of the Seas, okay? Stand by. Okay, standing by. Coordination with Center, American 230. Salvador, 2782. Alô, 2782, Salvador, Salvador, autoridade do pouso piscina 10, 130 graus, 08. Autoridade do pouso, 2782. Quem é que tá aí? saia com capacete, acione identificação, chegada Golf, reporte no ponto de áudio descido, registro de altímetro 09. Papel, copia o controle. Identificação, chegada Golf, reporte no ponto de áudio descida, o ajuste no 09. Azul 272, Paulo 4-1, Libere Grito, Tanque Civil Alfa, e Lu 73, 3, qual é a sua posição? Tanque Alfa, 4-3, o Azul 272. Posição 3305, identifique, chegada com médio 1, desça via até o nível de voo 060. 4235, autorizado pela LS, chame a torre instalador com o número 395. Só está no fundo, obrigado, para a gente fazer 35. November, Echo, November, India, Mike. Open the Lu 20 is first array, after record to the flight plane route. Squawk 5437, and Salvador approach frequency 120.8. Okay, Roger, we are cleared to Miami, flight plan route. We're going to depart runway 10, left turn, Momo departure, Minim transition. Time flight level 340, squawk 5437, and departure on 120.8. American Line 230, read back correct, report Red Bush and start. They're ready for pushback and engine start, American 230. Hey, the final range is 1-3-6-6 and I'll see the S6 to the final zero. Azul 4235, autorizado pouso de final zero, vento no 30 graus, 099. Pouso de final zero, 1-3-6-6. Equal pushback and engine start. Yes, push and start to point right to taxi. Okay, push and start approved. Call when ready to taxi, American 230. Desce para 2006, autorizado final LS, reporte localizador. cai em proa 230. Limite da proa, radial 280 do VR em Salvador. Corrigindo, 1019. Copa Serra desse mantém a 4.000 pés. Deixa o nome 224, desça para o nível de voo 060. Estabilizado. 3178, autorizado fundo de sinal 0 Ventura 3 0 graus 08 nós. Meu reforço para 3178. 3175, desce para 2006, a gente já tinha 09 e redução para 1909, 3105. 1922, localizador. Afirma. Reduza para a velocidade de aproximação. Tráfego que se recebe a 6 milhas à frente, com 130 de grau. Chama a torre 1-8-9-5, chama a torre 5-9-2. Fizeram. Muito boa noite. Identifique dessa via, chegada por Médio 1 para nível de voo 070. Ajuste ao altímetro 1019. Aumenta o seu número 7 na aproximação. Copa Serra, desça para 3 mil pés. O ajuste é no 019. 6 mil pés, é Copa Serra. Feito 8, desça para 4 mil pés. 1-0-9, ajuste. Para autorizar até o nível 050. 0, para autorizar até 0, nível 060. Alfa de Leste 07, Alfa de Leste 07, Alfa de Leste 07. Você está efetuando algum tipo de desvio? Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Uma milha à esquerda do perfil da chegada bom. Vamos com a SGA, Sérgio. Reduza para 1709, já está certo. 1709, Sérgio. 5972, autorizado pouso oficial 0, vento 130 graus 089. Ligue pouso, risco, colapso as coisas. Thank you. just so you know, American 230 is ready for departure. Maintain position. We're maintaining hold position, American 230. Voo 988, interceptar. Sim, só autorizado, se não é essa, é forte local de retorno. 2010, ajuste no 08. Passará na 888. Michelin 624, reduz agora para 1709. 1709, 1888, redução 1909. Já está mantendo 150. O 1970? Se eu falar 1888. Corrigi, 1970, reduz para 1909. Reduzindo 190 no 970. Alfa, Juliette, até o gate 08. Tio, 7, 08, 1, 8, 8. O Xana 63, 13, autorizado, se tiver que estar na reporte TAC. Pode esperar, pronto, azul 4980. O Xana 62, 24, na escuta? Na escuta. Gente, agora ela está livre e continua a pressão. Guardando, espera. Azul 4980, mantém a voz de espera. Mantém, 4980. Roma 970 para o Índia Serra Visual. Roma 970, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. 970, agosto. Xanema 224, autorizado pouso, pista 90, vento 120 graus 089, informa o tráfego da sua esquerda, bravo F9 de Lima, realizando espera através do nosso portão de Salvador, no ar, espero por sua aproximação. Essa visual contrato, autorizado pouso, 90, 224. Bom, 9970, informa o tráfego à esquerda, mantendo o número 6, afastado 2 milhas à esquerda, mantendo o través norte da Três Salvador. Não interfere com essa aproximação. Paciente, visual contrário com 970. Autorizado 320, copia ou modifica? Sim. Gente, a informação em curso é Alfa, aguarda a copia. Puxando a 6284, solo 09, libere direito, chame a escolha, mantém escuta, tá que se via Alfa, é ponto antes do direito. Alfa, reporta a frequência. Acho que a vitória é fome, número 2 para a foto agora. Polo 970, autorizado, ponto 190, 020 graus, 079. Lixa, flores, tô voando lá, você está. Esperando o setor, reporte final no 7. Autorizado o pulso, pista 97, vento 120 graus, 079. Yeah, American 001, runway 3, step up, step up. Quando você vê a chegada bom, você para o mesmo voo 050, ajuste a chama 0098. Boa noite. E boa noite, Azul 2774, informação alta. Azul 2774, número 4, está pronto agora. Na sua escuta, número 4. Contato radar na decolagem, 5 vezes, salvo 1, transição ótima, para o nível 3, 6, 0. Delta 1, Fátima, Fátima, 1360, Rio, Xanemia, 3103. 7-1, direto Lito, Fátima, para o Xanemia, 3103. 3-1, direto Lito, Xanemia, 3103. Direto Lito, Xanemia, 3103. Salvador, boa noite, Azul 49, 59. Azul 49, 59, eu siga. Assistente da Alfa, você tem autorização de tráfego. Sim, seu número 4 para confirmar. Sim. Confia? Você é uma parte que se encontra a pista aqui da torre? Azul 4980, chama agora o centro Recife, 126, decimal 85, fazendo negativo 125, decimal 4. Centro Recife, 126, decimal 85, alterno 125, decimal 4, 4980, até a próxima. 24, controle 120, decimal 8. Telefone, cotejamento correto, confirme o pé de autonomia. Sabe já. Sorte, metrô no 098. Sorte, para o táxi. Mais um 5001, não copia? Autorizado, voa o nível 340, decola da 190 com a primeira curva direita. Na saída São João, Leda da Morte. Confuso 190 é a primeira aerovia, pode combater em conforme, o transponder é 5443. Controle 120 do Sol 8. Cotejamento correto, aposto pronto para o pushback estacionamento. Salvador, Rio 5972, informação alfa. Rio 5972, número 4, para qual celular? Sou eu, 09973, pushback estacionamento. 09973, autorizado, pushback estacionamento, aposto táxi. Trabalhar para o táxi. 2774, copia? Copia, 2774. Ponto seguro autorizado, 160, decola da 190 com primeira curva à direita na saída Coral Uno Bravo. Whisky 33 é a primeira via que intercepta após conforme rota. Transponder 5450, controle 120, decimal 8. Autorizado, ponto seguro nível 160, decola da 10, Coral Uno Bravo com curva à direita. 5450, transponder e controle 120, decimal 8. Mas o 2774 confirma somente a rota, o Whisky 33 é a primeira que está em testa com o Whisky 33, saída. Gente, cotejamento correto, reporte pronto para o feedback e acionamento. Usaremos para o feedback e acionamento 2774. Boa noite, eu faço o Delta 084, number 32, top, stand by, please. Stand by, sir. Azul 4959, copia. Tranquilo, 4959. Autoridade Leão RV 1940, decola da 10 com a primeira curva à direita na saída Coral 1 Bravo. Whisky 33 é a primeira aerovia, pois conforme a ordem, transponde 5444, controle em 120 do Sol Whisky. Já assunto autorizado Leão RV 1940, Coral 1 Bravo, primeira curva à direita, decola da 10, transponde 5444, controle em 120. 4959, seu pijamento correto e aporte pronto para o futebol de funcionamento. 4959. O Oscar Vitânio Fábio já parte na inclusão para a parte, metrô 908. Autorizado Galeão, nível 360, da sala da 10, com a primeira curva direita na saída São João, Leda, Dóculos. O peso 44 é a primeira aerovia, após seguro e conforme rota. Transpõe 5446, controle em 120 de São Luís. 360 autorizou Galeão, da sala da 10, direita São Roberto, a São Proan, peso 44 seguro. Rota 5446 no transpõe, 20, 80 no controle, 596 de Rio. Polícia 972, São Romulo, Santo Louco. São Romulo, Santo Louco. Polícia 972, protegimento correto, aponte para o futebol de funcionamento. Sequência 128, décimo 35, confirme 22, décimo 8. 128, 35, até a 93, 33, graças a Deus. Eu vou no 7 de 3, autorizado pouso de 0, né? Chama 2-0, 0-0-8, 0-0-8, 0-0-8, 0-0-8, 0-0-8, 0-0-8, 0-0-8, 0-0-8, 0-0-8, 0-0-8, 0-0-8, 0-0-8, 0-0-8, 0-0-8, 0-0-8, 0-0-8, 0-0-8, 0-0-8, 0-0-8, 0-0-8, 0-0-8, 0-0-8, 0-0-8, 0-0-8, 0-0-8, 0-0-8, 0-0-8, 0-0-8, 0-0-8, 0-0-8, 0-0-8, 0-0-8, 0-0-8, 0-0-8, 0-0-8, 0-0-8, 0-0-8, 0-0-8, 0-0-8, 0-0-8, 0-0-8, 0-0-8, 0-0-8, 0-0-8, 0-0-8, 0-0-8, 0-0-8, 0-0-8 001 Novais, para o que estiver com a sua. Gente, atento ao táxi da aeronave do Cideral, Boeing do Cideral, e o Chubeck é pós-táxi. Gente, cruzado do Cideral, que é acionamento, agindo com o canal 49. Mantenha a posição e forma a aeronave nacional da pista 9. Uniforme de Fórmula 30, chama controle 120 de Fórmula 8, bom. 208, grato, você recebe, pá. Gente, qual é a posição? Controle Salvador, muito boa noite, é o Patatã, Mosca Vida de Fórmula. Agora, 35, eu tô na minha, saindo Salvador. Para o 430, nosso Sambo 1, nós chamamos de telefone. Boa noite, 3305. 9973, com o que eu tenho? Senhor, 3305, agora porta número 2. Correio 4959765 a bordo, Alterna Salvador, 3 horas e 38 para o táxi. Gente, confiado, autorizado o táxi via Pátio 1 no Índia, ponto de espera, chama a torre 1-9-3-1-9-5, altímetro 1-0-1-8. Segue com o número 2, a sua frente, um Embraer da companhia. Tá, sim, autorizado o táxi via Pátio 1 Índia, até o ponto de espera, a torre 1-8-9-5. Azul 5001, autorizado, alinhar e decolar 5-0, vento 1-2-0, grau 0-9-9. Alinhar e decolar 5-1-0, 5-0-0-1.